Control, Mike Tank, Quebec. Possível, Mike Tank, Quebec. Ok, bom dia, Yankee Quebec está parqueado na posição 04. Solicita aí autorização para fraturamento. A aeronave está sendo rebocada lá para o espaço 3, posição 3. Do pátio 4, corrigindo, do portão 4 do pátio principal para o pátio 3, confere? Sim, passivo, portão principal do 4 para o portão, o pátio número 3, posição 3. Gente, o Mike Henk Bravo autorizado, agilizando a medida do possível, reporte ao término, Mike Henk Bravo. Corrigindo, Mike Henk Quebec. E autorizado, obrigado. Salvador, Salvador, good evening, 731-70 established, localized on runway 10. Control 70, good evening, change 1013, report down and locked in. Can H1013, will call down 3170. Clear down and lock runway inside 73170. Control 170, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, 3170. Zero on the ground at 57, vacate the right in contact ground, 1-1-8-1-9. 1-1-8-1-9, good night, 2-1-7. Good night. Salvador ground, good evening, 3-1-7-9, vacated. 2-1-7-0, good evening, clear text via Alpha Juliet, gate number 6. Alpha Juliet, gate number 6, 2-1-7-7. Solo, Mike Yankee Quebec, parqueado no PAC 3, posição 3, frequência livre, bom dia. Gente, Mike Yankee Quebec, bom dia. Paulo, Salvador, na escuta do Mike Zulu Juliet. Sossego, Mike Zulu Juliet. Bom dia, Salvador. Mike Zulu Juliet, solicito autorização para reboque da posição 02 do pátio 3 para a posição 04 do pátio principal. Gente, Mike Zulu Juliet, bom dia. Autorizado a reboque. Reporte ao término, Mike Zulu Juliet. Grato, autorizado o reboque. Reportará ao término, Mike Zulu Juliet. operador, bom dia, 3556, abaixou, travou, passando Serra, Victor 372, Cama Vista. 3556, bom dia, ajuste no 013, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 7 nós. Pouso autorizado, 5556. Salvador, aqui é o Mike Zulu Juliette, informando o término de reboque na posição 04 do pátio principal. A todos muito obrigado e um bom dia. Gente, Mike Zulu Juliette, bom dia. Menos só os 2,6, direita 1219. Direita 219. Falou, bom dia. 5556, vai de pronto. 5556, bom dia. Táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8. 520, bom dia, ajuste no 0, no 3, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 5 nós. Vindo e pouso no 0, tem embaixada travada, tá? 3520. Obrigado, boa noite, até logo, 3520, boa noite. 3520, boa noite, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, para o 0, 3, 2, 0.